exatamente 5 horas, no ar ZYK 596, Rádio Difusora Itápolis Limitada, frequência 1310 kHz. Iniciando suas atividades correspondente ao dia 8 de abril de 1982. Bom dia.